ciúme, ciúme, ciúme. Sempre tem o ex que o coração até desapega, mas não fica imune. Sempre tem o ex que qualquer atual vai sentir ciúme, ciúme, ciúme. Como é que é? Banda Kene. Sabia que a queda era grande, mas tive que pular. Queria que a gente fosse mais alto. Quando eu segurei sua mão, você soltou a minha, ainda me empurrou do penhasco. E te dizer te amo agora é mais estranho. Estranho mesmo é te ver distante. Botar o nosso amor em uma estante. Eu tive que gosta tanto de você. Por que cê faz assim? Não fala assim de mim. Eu sei que chora. Não fingi que não viveu toda a nossa história. Meu Deus, eu fiz de tanto pra não ir embora. Mas tenho que seguir meu caminho agora. Eu sei que chora. Seguir meu caminho agora. Cê sabe bem quem eu sou. Sabe que se chamar eu vou. Cê sabe bem quem eu sou. Sabe que se chamar eu vou. Eu não sinto raiva, não sinto nada além do que você já sabe. Pior é que cê sabe bem, meu bem, o tanto que eu tentei. Sinto nada além do que você já sabe. Pior é que cê sabe bem, meu bem, o tanto que eu tentei. Eu tive que desaprender a gostar tanto de você. Por que cê faz assim? Não fala assim de mim. Seguir meu caminho agora. Eu sei que chora. Não fingiu que não viveu toda a nossa história. Meu Deus, eu pedi tanto pra não ir embora. Mas tenho que seguir meu caminho agora. Cê sabe bem quem eu sou. Sabe que se me chamar eu vou. Cê sabe bem quem eu sou. Sabe que se me chamar eu vou. Eu tive que desaprender a gostar tanto de você. Por que cê faz assim? DJ Derek, mandando as mais tocadas. A sua amiga veio me falar que você foi desabafar sobre nós dois. E o passatempo dele é fazer raiva, e o meu era fazer amor. Na minha cama dormia pelada, e na dele meia cobertor. É que com ele você tenta comigo, cê chega e senta, tá com saudade de mim. E ele não aguenta, sabe que comigo até o tapé é diferente, deixa marca na sua bunda e o seu corpo quente. É que com ele você tenta comigo, cê chega e senta, tá com saudade de mim. E ele não aguenta, sabe que comigo até o tapé é diferente, deixa marca na sua bunda e o seu corpo quente. Fazer